Hora de se encolher na cadeira porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele mandado de prisão maroto que chega e faz você espernear na porta da viatura ou na ambulância. Aquela operação da Polícia Federal que acaba com seus sonhos presidenciais. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta aí porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula para a área. Emendado, entrou. Miller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e a goleada da semana não foi no Mineirão, né? Mas no estado do Rio de Janeiro, com a prisão pela Polícia Federal de 2 ex-governadores fluminenses. O Antônio Garotinho e o Sérgio Cabral, acusados de atos de corrupção no exercício da função pública. O caso mais curioso e constrangedor foi o do Antônio Garotinho, que protagonizou aí cenas lamentáveis, né, no momento da transferência a Bangu. E lá como cá, né, desvios podem explicar o porquê da máquina pública estar quebrada. Ou será que não? 2. Bola pra Mille, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. E não passa a semana sem que ele se esforce em frequentar este espaço impressionante. E na quinta-feira, Beto Richa, governador do Paraná, encaminhou à Assembleia Legislativa a emenda orçamentária que prevê a suspensão do reajuste dos servidores do Estado, rompendo aí unilateralmente o acordo trabalhista firmado no ano passado. Também na quinta, o governador determinou a suspensão das atividades de contraturno nas escolas. E aí você pergunta, ué, mas a promessa da campanha dele não era o ensino integral? Pois é, eu, hein? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Outro que anda pra lá de enroscado com as promessas é o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, que ainda nem tomou posse do cargo, mas já está numa sinuca de bico, né? Isso porque ele prometeu durante a campanha que congelaria a tarifa do transporte público pelos 4 anos e nem bem assumiu, já disse que a tarifa vai subir, usando o argumento de que é para bancar as gratuidades e benefícios, né? Prefeito, é isso aí, mas isso aí, enfim, já não estava previsto no seu plano de governo, não, quando você anunciou que não subiria a passagem? 4. É o quarto gol, uma chinelada. Em Brasília, que também não pode ficar fora da parada de horrores do 7-1, o plenário da Câmara dos Deputados foi invadido na quarta-feira por manifestantes fazendo apologia de um golpe militar no país e usando bandeiras de senso comum como a luta contra a corrupção para tentar angariar simpatizantes. E aquela história, só me diga uma coisa, né? O amigo que defende essa história de intervenção, né, de golpe militar, se vocês vencerem e o golpe militar acontecer, algum de nós poderá invadir o plenário para pedir democracia? Acho que não, né? Situaçãozinha patética é assim. 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Também em Brasília, o senador Romero Jucá foi reconduzido por Michel Temer ao cargo de líder do governo no Congresso, isso mesmo respondendo a 7 processos por corrupção, sendo 2 no âmbito da Operação Lava Jato. Palácio do Planalto argumenta que não há razão para não nomeá-lo, uma vez que não foi condenado, né, ok. Mas a simples suspeita, ó, num país medianamente civilizado, já seria um impedimento ético até que tudo fosse esclarecido. Ou não é assim que funciona lá fora? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o que dizer da surreal enquete feita pelo programa Encontro com Fátima Bernardes da Rede Globo nesta semana, perguntando aí a 8 participantes quem eles salvariam primeiro, um traficante em estado grave ou um policial levemente ferido? Bom, resultado? 7-1, com 7 salvando o traficante em estado grave e só 1 dando atenção ao policial ferido de leve. É até uma questão aí do estado, né, de cada um. Mas, olha, 7-1 mesmo foi o nível dos comentários de internautas questionando a suposta inversão de valores e distorcendo tudo e mais um pouco na questão. Enfim, né? É um 7-1 que não acaba nunca. Impressionante. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Gol! Da Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. E o 7-1, claro, vem também dos gramados, com o Grêmio sendo punido com a perda do mando de campo da final da Copa do Brasil, né? Uma partidinha qualquer, a final da Copa do Brasil, porque a filha do técnico Renato Gaúcho, a Carol Portaluppi, esteve no gramado no jogo contra o Cruzeiro para celebrar com o pai a classificação para a final da competição. Olha, no entender do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a invasão da Carol Portaluppi representou um risco ao espetáculo. Enfim, né, realmente muito risco, né, porque todo mundo ficou olhando para ela, ninguém prestou atenção em mais nada, né, pelo visto nem os auditores do STJD, enfim, parece que certas coisas só acontecem no Brasil, impressionante. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa. Entrou na área, driblou, Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E acredite, hein, comemore, pode comemorar. Foz do Iguaçu tem recordista no Guinness Book, o livro dos recordes internacionais. Olha, não se preocupe, tá? Não tem nada a ver com roubalheira, apreensões de ilícitos ou operações do tipo pecúlio. É um recorde realmente positivo no que se refere aí ao turismo da nossa cidade, né? E agora, inclusive, na quarta-feira, às 8 horas da noite, a churrascaria Rafaim Show da Avenida das Cataratas receberá da diretoria do Guinness Book o certificado de inclusão nos recordes mundiais no quesito maior número de danças nacionais apresentadas em um jantar com um show. Vai dizer que você não sabia que esse recorde existia, né? É claro que ele existe. Imagina, existe de tudo lá no Guinness Book. Já quanto ao show, se você ainda não sabia que existia ou nunca foi, ó, corra, porque realmente é muito bacana, uma atração noturna e tanto, né, que anima turistas e moradores locais há mais de 3 décadas aqui na região fronteiriça. Enfim, é muito legal mesmo, parabéns aí ao pessoal da Rafaim. E chegamos agora ao final de mais uma edição do programa Fronte Transamérica. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e agradeço, em nome de toda a equipe aqui da rádio, por sua companhia neste sábado, 19 de novembro de 2016, né? Fazendo também o convite para que você continue na sintonia da nossa programação musical, desfrutando de música e entretenimento no seu fim de semana. Estiveram comigo nesta manhã, deste lado do radinho, do computador, do tablet ou do smartphone, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Luciana Lauzini e Antônio Carlos Oliveira, o popular Pai Tonhão. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, mas eu volto na segunda-feira bem cedinho às 7 da manhã com mais uma edição do informativo Transnotícias em 104 pontos.